A produção avisa: é expressamente proibido filmar, fotografar ou registrar o espetáculo, conforme Decreto-Lei Municipal número 22.044. Em caso de queda de energia, saia calmamente acompanhado pelos funcionários da produção. A casa conta ainda com iluminação de emergência, que possui identificações de saída. Desligue seus bips e celulares. A GPTI Produções Artísticas agradece a Marco Antônio Lucena, administrador, e Secretaria do Meio Ambiente, e deseja a todos um bom espetáculo. Polônia, 1942, Segunda Guerra Mundial. Pelo amor de Deus! Não! Não! Ah! Mande entrar o próximo! Tenho especiarias, rocas importadas e uma linda filha pintada! Nada disso me interessa, plebeu estúpido! Mande encastrar esse aí! Espere! Espere! Eu tenho uma fórmula que lhe dará muito ouro só por uma noite! Você falou em ouro? Sim, majestade. Montes e montes de ouro. Como pode tal coisa? Bem, minha filha que aqui está sabe transformar palha em ouro. Impossível! Consegues fazer tal coisa, menina? Bem, eu posso tentar, mas... Se não conseguir espiar até amanhã, serás morta! Levarei eu mesmo essa plebeia para o calabouço! Se não conseguir, serás morta! Estou chegando! Pela estrada do mal, sol vai prestar! Olha para os meus sapatos, não são lindos! os aposentos do rei. Eu te fiei, padre guru. Eu ajudei só você. Saí da toca, odeio a roca. Passei a noite a descer. Hoje rodei pelo reino, fiz das tripas coração. No calabouço fiz paninho. Era tanta maldade, a rainha nem podia imaginar. Estava com seu filho recém-nascido. Até que o leprechaun veio receber o que lhe pertencia por direito. Que malvado! Majestade! Majestade! Vamos, Majestade! Isso não lhe faz bem! Pela chance que você deu a essas pessoas, o seu lugar no céu já está garantido. Não se esqueça do churrasquinho que você prometeu a eles. Aprenderam a lição? Seus desejos podem ser a sua perdição. E se meu nome não adivinhar, sua alma comigo vou levar para um lugar onde você nunca sonhou estar.